O relógio conta as horas, vai passando os minutos. Eu me torno violento a cada segundo. Tomado pelo ódio, caí na armadilha. Na caixa de cimento, não vi passar o dia. Sabia que aquele sonho virou um pesadelo. Desmoronou o mundo e tudo ao mesmo tempo. Mas prometi a Deus e eu não vou falhar. Filho, que passei, você não vai. Usei de esperteza, tentei tirar vantagem. Mas fazer alguém sofrer, isso não é malandragem. Corri um certo risco, não vi a gravidade. Vivi só por Deus no meio da maldade. O mundo que eu sonhei, sem fome e sem arma, só existe no cinema, na terra do nada. Não queria, mas pisei na selva de espinho. Valemos o que temos, mas não temo, estou sozinho. Porque é tão difícil ter uma mente firme. Lembrar dos parceiros que jogaram no meu time. Partiram muito cedo, não viveram a juventude. Meu mano se foi, hoje vive entre as nuvens. Mas buscarei no céu, a química do bem. Eu pedirei a Deus pra me perdoar também. Luto com o fantasma, o monstro que me perturba. Darei a minha vida pra resgatar a sua. Não se desespere, amanhã já vem. Plante um amor e faz alguns dias que eu não durmo em paz. O tempo é um remédio mais maduro e eficaz. Eu sei que é complicado, truto, às vezes é embaçado. Na mente vários planos e depois dá tudo errado. Essa noite eu tive um sonho, fui traído pelo vício. Se não tiver coragem, me afundo no precipício. Em meio à madrugada, a consciência tá pesada. Prometendo a mim mesma não envolver na caminhada. Minha mina preocupada, vale ouro, é dedicada. Sempre trincou comigo, dividindo as minhas mãos. O crime é traiçoeiro, me entregou uma lição. Iludido por dinheiro, vaidade e ambição. Não se desespere, amanhã já vem. Plante um amor e colherá. Meu mano se foi hoje.